chegar ao limite. Ele me acha mesmo no oculto. Eu sei restituir os bens dessa mulher. Avisa lá que estou chegando diferente. Avisa lá que sigo sim ao Deus dos crentes. Tempo de perseguição e provação já passou. Valeu a pena confiar só no Senhor, pois Ele prova os seus filhos por amor. Estou firmada na rocha.